li abbracciano un terreno, promo a ta poter passare. Sine qua, niente, sine qua, niente. Rega un piso dessa farra, pra barona capricciare. Sine qua, niente, sine qua, niente. O diaue, o gigi la uxala. Sine qua, niente, sine qua, niente. Carboreto na candeia, carnaval a despontaglie. Sine qua, niente, sine qua, niente. Se o agigê, ninguém vai te suportar. Sine qua, niente, sine qua, niente. Do cumbu do incabável, só uma fama que ficou. Arrebita engravatada na elite que falhou. Sine qua, niente, sine qua. Ala mungu di la cadinanza. Ai ué, spanghe gente. Bilukeno. E ué. Sine qua, niente, sine qua, niente, sine qua, niente. Promuata poder passar. Sine qua, niente, sine qua, niente. Rega o piso dessa farra, pra barona caprichar. Sine qua, niente, sine qua, niente. O diaue, o gigi la uxala. Sine qua, niente, sine qua, niente. Carboreto na candeia, carnaval a despontaria. Sine qua, niente, sine qua, niente. Seu agigê, ninguém vai te suportar. Sine qua, niente, sine